Alô, alô, alô. E aí, galera? Então, tá escutando aí? Então, já. Aí, só uma musiquinha de uma banda chamada Conflict. Uma música que se chama Meat Means Murder. Ou seja, carne significa morte, assassinato, né? É, e acabando ela, já começa o programa aí, transgênico, para os nossos milhares de ouvintes aí. Pura comunicação livre e popular, 88.1 FM na comunidade de Roda de Fogo e Engenho do Meio. E aí, galera, vai começando mais um programa vegano aqui das frequências revolucionárias de Rádio Lama 88.1. E hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho a questão do transgênico. Que a gente já abordou a semana passada, mas trazendo mais dados. E hoje a gente tem uma grande novidade, que estamos com um hóspede aqui em estúdio, do coletivo do ZAD, que, como essa é a semana, essa de, que está começando hoje, é a semana de luta mundial contra Monsanto, a gente vai discutir um pouquinho mais com ele sobre a Monsanto e divulgando o evento que vai rolar na quarta-feira no Das Chitas, perto da Federal, sobre alimentação e biotecnologias, os interesses da Monsanto aqui no estado de Pernambuco. Então, vamos fazer primeiramente uma clareza sobre o que é esse transgênico, os famosos OGMs, organismos geneticamente modificados. Um organismo geneticamente modificado é um ser vivo cujo DNA foi modificado através de técnicas de engenharia genética. A biotecnologia é, de forma simplificada, a capacidade de inserir no código genético de plantas e sequências animais fragmentos de DNA de outros animais ou outras plantas, passando as barreiras do animal ou da planta, de modo que um animal pode ter um gene de uma planta e vice-versa. Aí, a grande líder mundial de biotecnologias, de transgênicos, é a Monsanto. Então, hoje, é necessário a gente fazer uma pequena contextualização, lembrar um pouquinho a história da Monsanto. A Monsanto Company é fundada em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, em 1901, pelo veterano da indústria farmacêutica John Francis Quinn. É uma multinacional de biotecnologias agrárias, produtoras de meios técnicos para agriculturas e herbicidas, e é líder mundial no setor de produção de sementes transgênicas. Uma curiosidade é que o primeiro produto da Monsanto foi o sacarósio, que foi produzido para a Coca-Cola. Já começou bem, né? E aí, nos anos 20, a Monsanto se converteu num dos maiores produtores de ácido sulfúrico e outros produtos químicos da indústria estadunidense. E desde a década de 40, ela está entre as primeiras 10 indústrias químicas mais importantes dos Estados Unidos. Um sexto do lucro total da Monsanto é representado pelos herbicidas. Porém, essa grande multinacional também é conhecida pelas numerosas críticas de que é objeto e também pelas muitas ações judiciárias que foram iniciadas contra ela. Aí, aqui, nosso companheiro, a gente vai entrar mais dentro de cada uma dessas causas. Olá, bom dia. E aí, galera, tudo bem? Primeiramente, agradecer, né, esse lance, assim, de estar aqui podendo falar um pouco sobre isso, propagar um pouco dessa ideia, né, do que é a Monsanto, né, e quais os interesses, o que é que ela pretende, estando aqui agora, né, no Brasil, na América Latina, se expandindo por aqui, né. Reforçar o convite que a colega aqui fez, né, dia 22 às 7 da noite, vai ter uma roda de diálogos ali no Dachita, um restaurante vegetariano da Federal, sobre alimentação e biotecnologia e interesse da Monsanto aqui em Pernambuco. Então, vai ser 7 horas, provavelmente vai ter umas comidinhas veganas e orgânicas disponíveis. É só chegar lá. Então, né, como foi bem falado aqui, colocado, né, a Monsanto ela é fundada em 1901, ou seja, tem mais de 100 anos, né, a gente vê que não é uma coisa que está se falando agora, que é uma coisa recente, não, né, é um problema que ele já está bem estruturado e bem consolidado, assim, né. Como uma empresa longa, uma empresa já, né, na sua fase madura, assim, né, bastante experiente, com certeza ela tem formas de articulações também bastante experientes, assim, né, e um acesso dentro dos meios políticos também bastante experiente, né. Então, ao longo do tempo, ela foi se concretizando e se consolidando como uma grande multinacional e interpelando governos de estados nacionais para os seus interesses. Então, o primeiro problema drástico, assim, da Monsanto que a gente consegue identificar é em 1929, que a Shaw Company, ela era uma empresa que foi adquirida pela Monsanto, desenvolveu substâncias chamadas biofenilos clorados. A nomenclatura para isso é PCBs, né? Apóstrofo S. E eles seriam uma espécie de refrigerante para materiais químicos, assim, né? São lubrificantes para materiais elétricos e coisas de indústria pesada, né? Ou seja, são lubrificantes de ferramentas, assim, bastante eficazes, né? Bastante eficientes. A indústria pesada, nessa época, achou o máximo esse produto da Monsanto. E, enfim, né, ganhou grande repercussão, se tornando um produto como referência, né. A partir dos anos 30, no início dos anos 30, se causa toda uma problematização em relação à toxicidade desses produtos, né, desse produto. Esse produto é popularmente conhecido como Escarel, ou a Escarel, né, tanto faz. Então, se cria toda uma problematização em cima da toxicidade dele, sem saber ao certo que tipo de riscos concretos que se dão no meio ambiente e no organismo dos seres humanos, né. Então, nos anos 60 e nos anos 70, né, tipo, quase 30 anos, 30, 40 anos depois, se tem noções comprovadas que esse composto químico, né, esse material é extremamente danoso à saúde, né? E danoso à saúde no sentido de ser extremamente cancerígeno, o contato dele ser cancerígeno, e está relacionado também a transtornos reprodutivos e imunológicos, ou seja, ele pode se perpassar através de genes, né, o malefício dele pode ser perpassado através da reprodução, e ele diminui a nossa capacidade imunológica, ele diminui a nossa defesa do organismo, né. Até que nos anos 80, o escarel foi completamente proibido, em escala mundial, de ser produzido e ser utilizado. Ou seja, né, os governos dos estados nacionais do mundo inteiro perceberam, legitimaram os estudos que estavam sendo vistos em relação a esse produto e excluíram sua capacidade de utilização, assim, né, renegaram completamente. Porém, a gente está falando de indústria, né, gente? A gente está falando de produção em grande quantidade. Tudo bem que não se pode mais fazer e não se pode utilizar, mas e o que vai fazer com o que já tem ali, né? Existem grandes quantidades de escarel estocadas e armazenadas no mundo todo sem ter nenhum tipo de descarte. O que é que você vai fazer para descartar isso? Vai jogar no mar, vai jogar no vulcão, vai jogar aonde, né? Então, esse é um problema seríssimo. E agora, na década de 90, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, existe um estoque dele na antiga sede central do Jornal do Brasil, e se deu um sumiço de 11 mil litros desse produto no Rio de Janeiro, né? E posteriormente, depois foi especulado que gente de comunidade, assim, né, o pessoal das favelas próximas à sede central do Brasil, estava usando essa substância como óleo de cozinha. Né? A gente não tem um dado certo e concreto em relação a isso, mas especula-se que esse uso foi a partir desse sumiço na Central do Brasil. A gente tem muitas outras coisas para falar em relação a Monsanto também, né? Uma das principais e mais populares problemas da Monsanto é o agente laranja. Quem não conhece o agente laranja, ele é um composto feito por 50% de dois herbicidas. Vou dar os nomes técnicos aqui para vocês, né? É o ácido triclorofenoxiacético, é meio complicado, por isso soletrando, e o ácido diclorofenoxoacético, né? Ele é uma mistura 50% de cada dessas duas substâncias. E ele foi fornecido para várias empresas durante a história da Monsanto, assim, né? Porém, a Monsanto, a substância da Monsanto, ela era fabricada também por outras empresas, e a substância da Monsanto foi escolhida por ser mais eficaz para ser usada na Guerra do Vietnã. O principal meio de utilização dessa substância, né, do agente laranja, era nas selvas, né, nas florestas do Vietnã, se devastava as folhagens, propagando esse gás e deixando as florestas como território de controle dos Estados Unidos, né? Ou seja, foi utilizado para dizimar um ambiente natural, para que esse ambiente natural possa ser um campo estratégico na dominação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, assim. Ou seja, bizarro, né? Não vamos nem comentar, nem, né, desenvolver considerações sobre isso, né? Essas dioxinas, né, esses dois ácidos, eles podem ser dessas duas substâncias, né, formadas de agente laranja, a gente pode chamar ela de dioxinas, né? Elas são comprovadamente cancerígenas e elas são teratogênicas, né? Elas geram fetos mal formados. Então, tipo, depois da Guerra do Vietnã, a Monsanto sofreu vários processos, e vindo a partir, inclusive, dos próprios Estados Unidos, acusada de principal responsável da má formação genética de cerca de 500 mil crianças que nasceram na Guerra do Vietnã, pós-Guerra do Vietnã, né? Essas crianças nasceram com diversas malformações genéticas, elas nasceram com tumores, com cistos na região da face, com membros atrofiados, muitas delas nasceram com o tronco entortado, assim, enfim, deformidades que foram causadas por esse agente, né? Foi complicado, assim, porque até hoje, por mais que a Monsanto tenha pagado algum tipo de multa em relação a esse, ao uso, né, e à fabricação desse agente, não houve até agora nenhuma retaliação concreta por parte da justiça dos Estados Unidos e por parte da justiça do Vietnã contra a Monsanto, né? Ou seja, ainda hoje se nascem crianças e o dinheiro que a Monsanto paga, que ela consegue facilmente através da venda de seus produtos, venda internacional de seus produtos, assim, né, de suas patentes, etc., não minimiza em nada os danos causados ainda hoje dentro da comunidade do Vietnã, né? Então, ou seja, a gente vê, acima de tudo, uma legitimação da justiça, né? E, acima de tudo, um desinteresse, né, em estar reparando e uma conivência, né, com tudo que foi acontecido, assim. Tudo que aconteceu. Vou só uma pausa aqui, rápida, para a gente estar... A companheira vai entrar aqui ao lado. Um pouquinho de música... Autonomia. Resistência. Comunicação. Lema. Aí, já escutou uma banda aí chamada Apostles, também da coletânea, que chama Isso é LF, que todas tratam, né, enfim, algum tema de sobre exploração animal e sei lá o quê. Nessa coletânea, e mais papo aí, mais conversas. Vai retomar agora, né? Então. Vamos lá. Oi, voltando aqui. Tá no ar, tá ok? Voltando aqui, a gente fez uma pausa básica pra uma musiquinha, né? Pra dar uma descontração. E voltando a falar, né, sobre as principais problematizações, assim, da Monsanto, né, os principais caos que a Monsanto causou no mundo. Um deles, inclusive, é bem conhecido de diabéticos e etc. O aspartame, ele é um produto, né, acabou virando um produto, mas é um composto químico produzido pela Monsanto, né. Em 1981, né, a FDA, que é uma espécie de equivalente ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, né? É a agência que controla os alimentos lá nos Estados Unidos, né? E drogas, enfim. É, confirmou que o aspartame poderia induzir tumores cerebrais, né? E aí questionou a sua produção, né? Porém, em 1981, a Monsanto já estava bem crescidinha e já estava bem estruturada, assim, né? Já estava bem consolidada como uma das principais multinacionais do mundo, né? Já bastante anos de existência. E, consequentemente, tinha uma entrada na política e na economia, né, bastante significativa, assim, né? Então, essa regulação da FDA, ela foi cancelada, segundo críticos, né, estudiosos, patrolada pelo governo Reagan, do Ronald Reagan, né, e, enfim, essa decisão foi anulada, fazendo com que o aspartame não só fosse produzido em larga escala, vendido a sua patente, né? Ou seja, existem outras empresas que fabricam também aspartame e elas pagam essa licença royalties à Monsanto. E, enfim, principalmente a venda também, né? Então, são três coisas que são graves, né? A produção, a licença da patente e a venda direta disso, né? Ainda hoje é vendido aspartame, né? Aqui no Brasil a gente consegue encontrar facilmente. E em 1996 foi feito um estudo, não tão recente assim, né? Quase 10 anos, quer dizer, quase 20 anos de estudo. Mas esse estudo, depois de 20 anos que foi produzido o aspartame, voltou a citar a relação do aumento do número de cânceres cerebrais nos Estados Unidos à utilização do aspartame, né? Então, esse é um problema que a gente devia também pensar, né? Mais uma curiosidade. O aspartame não é aquele produto que praticamente a gente popularmente chama o adoçante? No adoçante contém aspartame. Né? A título de curiosidade, os vários adoçantes, né, produtos para diabéticos, ele contém aspartame, né? Que é o açúcar necessário para os diabéticos, assim, né? Os diabéticos não podem ingerir glicose e tal, então, né, o aspartame é um açúcar propício para eles, assim, né? Tipo, não basta ter diabetes, né? Também vamos rumo ao câncer cerebral. A gente tem também um outro caso. Esse caso é bastante complicado, bastante atual também, né? Que é a produção de hormônios em mamíferos leiteiros, assim, né? Principalmente vacas e tal. Então, não desligou o celular no meio da transmissão, foi mal. Então, a gente tem, por volta da década de 80, 90, um primeiro produto geneticamente modificado, né? Que foi comercializado, assim. E, obviamente, da Monsanto, né? É um recombinante do crescimento, do hormônio do crescimento, do hormônio BGH. Esse hormônio pode ser chamado também como, essa substância pode ser chamada de BST, né? Em inglês, é bovine somatropin, né? Ele é encontrado largamente no mercado aqui no Brasil como o nome de Polizac. Ele foi idealizado para as vacas produzirem mais leite do que elas produzem naturalmente. E a expectativa da ingestão desse material é de aproximadamente 10 a 20% a mais na produção de leite, assim, né? Ou seja, as vacas que são ingeridas dessa substância, elas têm que produzir, né? Espera-se que ela produza 10 a 20% a mais do que elas produzem naturalmente, né? E esse produto é usado aqui no Brasil também. Ainda hoje é usado aqui no Brasil, né? Então, são vários perigos, assim, né? Hoje, por exemplo, né, a União Europeia e o Canadá proibiram o uso dessas substâncias, né? Existiu, inclusive, uma mobilização, um boicote geral nos Estados Unidos na década de 90. E várias empresas que quiseram lucrar com isso colocavam um selo no seu leite dizendo que esse leite era livre de BST. Né? Ou seja, isso causou uma comoção que, obviamente, não foi noticiada aqui pelo Brasil nas mídias corporativas. E, enfim, não foi problematizado de uma escala geral, assim, né? Esse tipo de informação, ela não foi propagada, né? Talvez para ambientes acadêmicos, assim, né? Mas dentro da comunidade geral, né? Da sociedade civil como um todo, assim, isso não chegou em larga escala. Então, por que existiu tanto alarde em relação ao... Por que existiu uma onda de boicote de protesto nos Estados Unidos em relação a isso, assim, né? Tipo, o hormônio injetado nessas vacas causa uma série de enfermidades, né? Uma delas são cistos nos ovários, né? Por exemplo, as vacas produzem, que são estimuladas a produzir mais leites, elas acabam desenvolvendo pequenos tumores, né, benignos nos ovários. E a continuidade, né, a não resolução dessa enfermidade possibilita que isso contamine o leite, né? Também pode ocorrer desordens uterinas, redução do tempo de gestação, incremento da taxa de gêmeos e retenção da placenta nas vacas, né? Porém, o risco mais sério de toda essa ingestão é o de mastite, ou seja, inflamação das mamas, né, das vacas. Uma vaca com mastite, ela produz leite com pus. O pecuarista apela para uso de antibióticos que vão reduzir os problemas. Antibióticos rigorosamente Monsanto também. É, né? Tem esse pequeno detalhe, né? Porque a Monsanto também... Ganha uma vez, ganha duas vezes. Ela colabora para todo um lobby de indústria farmacêutica, assim, né? Não, mas os próprios remédios. Sim, são fabricados pela Monsanto. Ela que vende o produto e também a solução a eventuais problemas que aquele produto pode... Sim, sem dúvida. E você gostaria de falar um pouco sobre o BST? Não, só lembrando que esses... Então, gera mastites nas vacas. Teve uns dados que falam de 79% de aumento de mastite nas vacas. E não sei se alguém já viu alguma foto de vaca com mastite, mas é uma sofrência muito grande, um sofrimento muito grande da vaca, e que fica com uma bola gigantesca no lugar das mamas, impossibilidade de se mexer, e ainda assim se cobra dela o leite. E tem um problema também do ponto de vista de quem faz uso do leite que contém esses resíduos desse hormônio, que resultaria em câncer de mama e de colo do útero entre as mulheres, por exemplo, que consomem esse leite. Também isso... Isso é bastante plausível, assim, né? Tipo, quando se injeta esse BST, né, a presença dessa substância no sangue estimula a produção do fator de crescimento 1, né, conhecido como IGF-1. É uma espécie de insulina, assim, uma variedade de insulina, né? Esse hormônio é um hormônio proteico que tanto na vaca como nos seres humanos produzem naturalmente, assim, né? E já foi comprovado que esse hormônio da Monsanto... Ele incrementa os níveis de IGF-1 no leite, dado que o IGF-1 é ativo nos humanos, né? E aí, como a colega falou aqui, né, causa diversas enfermidades, né? Causa divisões das células, e essas divisões das células podem causar câncer, né? Principalmente de mama, né? Se tratando de um hormônio, assim. Alguns cientistas supõem que a ingestão de leite tratado com altos níveis de BST poderia dar passagem a uma divisão de crescimento incontrolado de células humanas, né? Como a gente falou aqui agora. Então, eu acho que agora a gente pode, né, fazer mais um intervalo, uma musicazinha bacana aí, e a gente volta logo mais falando sobre dois últimos problemas grandes, assim, que a Monsanto causou. Últimos mais, para não, dar um... mais dois, porque... mais dois, né? Ainda existem um monte. Yeah. O Laboratório de Mídias Autônomas é um espaço de comunicação livre e popular da comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Construímos na Rádio Lama 88.1 FM uma mídia que incentive a criatividade, questione, potencialize discurso e vivência na transformação da realidade. O espaço está aberto. Convidamos você a fazer parte do Lama. O importante é chegar junto. O nosso e-mail é lamarecife@yahoo.com. Voltando aqui, né, sobre os principais problemas da Monsanto, né, principais desequilíbrios que a Monsanto causou, né. Um deles, que também é bem recente, é a questão do algodão, né. O algodão, ele é interessante a gente abordar ele, assim, porque além de ser contemporâneo, é um dos objetivos da Monsanto aqui em Pernambuco, né. A Monsanto, instalada em Petrolina, no Vale do São Francisco, ela pretende desenvolver algodões transgênicos, né. Porém, ela já tem experiência bastante nisso e já lançou algumas espécies de algodão transgênico, né. Uma das principais características desse algodão é que ele é imune ao seu herbicida, né? O herbicida é muito famoso, então. Ele é usado em larga escala e ele é o principal produto da Monsanto, assim, né? É o Roundup. Não sei se é assim que se pronuncia, mas se escreve Roundup, com P mudo, né? Esse algodão, ele é chamado de RR. Né? No ano que esse algodão foi lançado, né, antes, hoje em dia já existe todo um melhoramento genético em relação a ele, né, enfim, saiu da fase de cobaia para ir para a fase mais profissional. Mas assim que foi lançado, o produto foi um fracasso, né. As plantas, elas não cresceram, os carpulhos do algodão caíam antes do tempo e os produtores tiveram perdas históricas, assim, né, criando crises imensas no ano de 1997. Né? Os agricultores apresentaram queixas ao governo e, enfim, isso não deu em muita coisa, né? Em 1998, o Conselho de Arbitragem de Sementes do Mississippi determinou que o algodão transgênico da Monsanto não havia se comportado como estava descrito na etiqueta das embalagens da semente. Então, mandou uma liminar para a Monsanto melhorar o seu algodão, né? Isso é bastante engraçado, assim, né? A justiça, ela mostra mais uma vez que, além de conivente, ela é estimuladora da produção transgênica, né? Então, apesar desse fracasso, a Monsanto continua vendendo seu algodão mutante. E agora, em 2010, foi lançada uma nova espécie de algodão, o algodão BT, que foi usada principalmente por agricultores indianos. O resultado foi o mesmo, né? Basta... Em 1997 ter acontecido isso, a gente foi possível ver o retorno de um fato acontecendo de novo. E só que agora com numa escala muito mais macro, né? E com perigos muito mais dimensionados, né? O algodão, ele na Índia, ele levou a uma grande crise econômica, obviamente, né? Mas essa crise econômica, ela gerou suicídios por parte de agricultores indianos, né? E é muito engraçado que em janeiro de 2012, o Ministério da Agricultura da Índia deu a seguinte declaração que eu vou ler para vocês aqui agora. Os produtores de algodão atravessam uma profunda crise desde que fizeram a opção pelo algodão BT. Essa é a espécie de algodão que a Monsanto desenvolveu agora recentemente, né? A onda de suicídios de agricultores em 2011 e 2012 foi particularmente severa entre os produtores de algodão BT, né? Ou seja, o Ministério da Agricultura da Índia reconhece o algodão BT como principal causa de suicídios entre agricultores da Índia, né? Ou seja, o que é que a gente vai... onde é que a gente vai parar, né? O que é preciso ainda mais acontecer para a gente se dar conta do perigo latente que a gente está vivendo e tomar alguma providência, né? E alguma coisa ainda já aconteceu para piorar as coisas. Que em 2010, a própria Monsanto, declarou que a larva da borboleta... que normalmente seria atacaria algodão, que esse novo algodão BT, através do inserimento de um gene que foi pego de um outro bactério, um Bacillus thuringiensis, ele codifica uma proteína tóxica para os insetos. Aí a Monsanto declarou que essa borboleta já está desenvolvendo uma resistência a esse algodão, que é o BT1. E agora está tentando... Então, além de gerar uma modificação genética, de criar uma resistência no ambiente natural, criar um desequilíbrio, ela ainda está tentando... convencer os agricultores da Índia a passar do BT1 para o BT2, que ainda não nenhuma borboleta, nenhum inseto desenvolveu, ainda não desenvolveu nenhuma resistência. Ainda, né? É, claro que... E é bem complicado, assim, porque, por exemplo, as borboletas que desenvolvem esse tipo de mutação, né, consequentemente elas passam essa mutação para os seus descendentes, né, através de reprodução, através dos genes, né? E, obviamente, né, o caráter antropocêntrico da nossa zoologia jamais pode dimensionar que tipo de danos concretos pode existir nessa espécie de borboletas, né? Ou seja, se a gente tiver um tipo de extinção de uma espécie de borboletas, não seria surpreendente, né? Ou desenvolver algum tipo de bizarrice, algum tipo de anomalia a partir dessas borboletas e isso também ser perpassado, né? É porque todos esses são fatos, né? No México também o milho está se desenvolvendo outra... O milho transgênico já contaminou as produções tradicionais, convencionais de milho, que já está apresentando algumas variações, mesmo sem ser OGM. Aí, eu acho que esse é mais um dos muitos exemplos de que essa manipulação genética vai levar, inevitavelmente, a alterações irreversíveis no ambiente natural e da biodiversidade. Sem dúvida. E isso vai levar a um desequilíbrio no planeta. Sem dúvida nenhuma. E, né, voltando assim à reflexão, né, a gente tem várias provas concretas, assim, né, dos perigos da Monsanto, né? Tipo, não só para a questão de saúde, né, mas sobretudo para a questão da humanidade, assim. Então, da Terra também. É, da Terra e, enfim, né? Tipo, do equilíbrio ecológico do planeta, né? Tipo, a gente agora pode estar causando uma série de desequilíbrios que podem ser irreversíveis ao longo de 100 milhões de anos, né? Tipo, a gente está jogando muita toxicidade no planeta. E esses efeitos, por exemplo, o exemplo que tu fizesse de 1929, aquele... O óleo escarel. Já a partir dos anos 30, ou seja, um ano depois, já começaram a surgir as dúvidas sobre a possibilidade, a salubridade disso. Então são efeitos até a muito curto prazo. A curto prazo e antigos, né? Que já estão aí há muito tempo. Exatamente. Mas os efeitos se veem em pouco tempo. Esse leite que a gente... Esse hormônio das vacas foi... A patenteada foi comercializada em 94. Então, em poucos anos, a gente já vê os desastres. Imagino que a gente não vai ver... Agora com os transgênicos, né? Já existe, né? Vou falar pouquinho sobre isso. Se ainda vai existir a Terra, o planeta, será? Quem sabe quais são os danos? Então, falar um pouquinho agora da credibilidade da Monsanto, né? Existe uma matéria também da mídia corporativa, mas é uma matéria muito interessante. É sobre... É com a realizadora do documentário O Mundo Segundo a Monsanto, né? A jornalista Marie Monique Robin, sei lá. Ela traz algumas das principais multas e principais ações na justiça que a Monsanto levou, né? Então, por exemplo, uma delas fazia propaganda que o Roundup, o seu herbicida, era biodegradável, né? Inócuo para o meio ambiente, né? Balela. Em 1997, ela teve que pagar $50 mil por um processo movido de propaganda enganosa. Né? Em 1986, a Monsanto pagou $108 milhões por ter responsabilidade na morte de um trabalhador por leucemia. Em 1990, $648 milhões por não comunicar à EPA, uma agência reguladora de agricultura e meio ambiente nos Estados Unidos. Né? Ela pagou $648 milhões por não comunicar dados sanitários que lhe foram requeridos. Né? A Monsanto também teve que pagar cerca de $1 milhão por ter falsificado seu composto na análise para a EPA. A EPA pediu uma amostra, e a EPA é uma agência, como se fosse uma agência de regulação de alimentos e agricultura e meio ambiente dos Estados Unidos. Ela pediu uma amostra de alguns produtos da Monsanto, e a Monsanto preparou produtos exclusivos para a EPA. Né? Não foi os produtos que são encontrados no mercado. Ela diminuiu a taxa de toxicidade e mandou para a EPA analisar. Né? Então, a EPA analisou, achou estranho e coletou alguns produtos do mercado e comprovou a alteração química desses produtos. Né? Teve que pagar $1 milhão de dólares por conta dessa fraude inescrupulosa. Né? Enfim, segundo a própria EPA, a Monsanto é a quinta maior empresa poluidora das águas dos Estados Unidos. Enfim, e segundo a própria EPA também, ela já lançou na terra água e ar e subsolo 166,8 milhões de toneladas de produtos químicos. Ou seja, o desastre é praticamente irreparável. Assim. E as multas que você está falando é de milhões, $1 milhão... Quando o faturado dessa multinacional é de $5.4 bilhões. Não é nada. É. É simplesmente um tapa-olho, né? Que muitas vezes as justiças ou essas agências reguladoras do Estado aplicam para tentar mostrar para a população que está fazendo algum tipo de sanção, algum tipo de retaliação, né? Quando na realidade talvez deve até existir uma cadeia econômica que seja rentável para a Monsanto a aplicação dessas multas, né? Eu não duvido. Alguns países proibiram alguns produtos da Monsanto, né? Muitos poucos. É só Canadá, a União Europeia, agora há pouco, Nova Zelândia e Austrália. Mas o China, Brasil, Argentina... O terceiro mundo é refém da Monsanto, assim. Se essas multas podem até existir, mas em outro mundo. Aqui no Brasil, a gente vai ver direitinho como... E mesmo existindo também, né? Tipo, essas multas, elas não são nada, né? Elas são ridículas, né? Elas são tapar de olhos para o problema sério, né? Na realidade, as multas, elas só vêm a mostrar a conivência do Estado em relação a isso, né? Porque o Estado... É interessante para o Estado arrecadar dinheiro, né? E se ele arruma outra fonte de renda sem ser impostos, por exemplo, como essas multas, fecha um lobby, né? A Monsanto acaba colaborando para o enriquecimento do Estado e vice-versa, né? Então, né, tipo, essas multas, na realidade, são tapa-olhos, né? Enfim. Acho que agora a gente passa por mais um bloco de música

Vamos criar nosso próprio conhecimento e informação e distribuí-los livremente. Vamos dar voz aos que não têm voz. Vamos criar um espaço plural onde exista respeito e diversidade de pontos de vista. Vamos construir a mídia em estruturas horizontais e sem hierarquias. Vamos provar que é possível um mundo em que caibam todos os mundos. Acesse www.mídiaindependente.org e seja você mesmo o seu porta-voz. Rádio Lama, voltando sobre Monsanto aqui, né? Reflexões sobre a Monsanto, alimentação e biotecnologia. Então, essa semana, como um colega aqui falou do lado, é uma semana de luta contra a Monsanto, né? Semana Mundial de Luta contra a Monsanto. Dia 25 de maio, agora sábado, várias cidades do mundo vão estar organizando marchas e para estar questionando a presença da Monsanto nos seus países e estarem protestando concretamente em relação à Monsanto, né? E aqui no Brasil existem articulações em São Paulo, em Porto Alegre, em Campinas e em Curitiba. Aqui em Recife, infelizmente, não conseguimos organizar uma marcha, né, devido à conjuntura política do local. Mas, enfim, também não vamos deixar passar em branco e no dia 22 vai ter um debate alimentação e biotecnologia, interesse da Monsanto de Pernambuco, para a gente estar puxando um primeiro esforço a estar se combatendo aos interesses da Monsanto, né? Combatendo os objetivos da Monsanto, assim, né? E trazendo a propagação das ações da Monsanto durante a sua história para a população, né? Com certeza, para muita gente, alimento transgênico e não transgênico não faz a mínima diferença, né? E eu digo isso porque esse é um discurso do Estado, né? Deixa eu só verificar aqui para saber o nome certo da pessoa, para não estar falando bobagem, né? O presidente da CNT Bio aqui no Brasil, ele afirma isso. Ele diz que não há diferença entre a soja transgênica e a soja não transgênica, né? Você vê até a nomenclatura, né? Falando, né? A soja não transgênica. A gente coloca o transgênico agora como referência, né? A gente já aderiu à atribuição do transgênico, né? Então, a Monsanto, né, apesar de todas essas coisas que a gente já falou, né, todos esses grandes problemas causados durante sua história, ela vem inovando, né? Ou seja, a Monsanto deixou de ser uma empresa química, como ela foi estabelecida no seu início, lá em 1901, para virar uma empresa de biotecnologia, né? O que é que isso implica, né? Esses várias problematizações e vários questionamentos em relação a Monsanto durante a história da humanidade permitiu com que ela estrategicamente mudasse seu ramo. Então, ao invés de estar produzindo produtos químicos, né, vamos focar na biotecnologia. E esse é um interesse estratégico da Monsanto, né? Cada vez mais usar a biotecnologia, se apropriar da biotecnologia e usar isso como carro-chefe da sua empresa, né? Atualmente, hoje em dia, a produção de herbicidas é o principal a principal rentabilidade da Monsanto, né? Mas ela tem a pretensão de focar na biotecnologia, né? Inclusive, é uma pretensão difundida, né, já posicionada pela própria Monsanto. Então, como a colega trouxe aqui anteriormente, o conceito de transgênico, né, são organismos geneticamente modificados, né, se refere pela sigla OGM. O que é que isso quer dizer, né? Tipo, a gente sabe que existem várias plantas, vários animais resistentes a determinadas coisas da natureza. Por exemplo, nós, seres humanos, nós temos resistências a determinadas doenças. Por exemplo, né, por mais que um carrapato pique a gente, assim, né, a gente não vai ser empestado por carrapato, etc., porque a gente tem uma defesa em relação a isso. Então, a Monsanto, ela pega os genes específicos de cada animal, vegetal, de cada ser vivo, e genes de resistência, geralmente, e compila tudo isso em um só organismo. Ou seja, a Monsanto cria um organismo vivo, né? Ela faz uma compilação de genes e atribui isso aí num organismo, né? Ou seja, no caso do milho, assim, por exemplo, que é o principal organismo geneticamente modificado, né? E produzido em larga escala e presente no mundo inteiro. Ela pega genes de resistência em relação a herbicidas, em relação a pragas, em relação a ambiente, né? Tipo, ou seja, milhos que não suportam frio, por exemplo, né? Milhos que são resistentes ao frio. Então a Monsanto pega o gene ali da resistência ao frio e pá, aplica no milho junto com a resistência a herbicidas, junto com resistência à praga X, né? Enfim. Ela compila tudo isso e cria esse milho, né? Esse milho, ele, e detalhe, né? Como ela é uma empresa e ela lucra, e ela está pensando em biotecnologia, ela lucra a partir desse conhecimento, ela transforma esses milhos em estéreis, né? Então, as sementes que esses milhos vão dar, não dá para produzir, não dá para plantar, porque esses milhos não vão brotar, né? Então, o que é que acontece? O agricultor, quando ele pega esse milho, ele compra esse milho da Monsanto, ele paga dois valores. Ele paga o valor do valor, né, o valor de mercado do milho, e ele paga o valor da patente, ele paga a tecnologia do milho. Por mais que o agricultor não queira saber dessa tecnologia, e por muitas vezes abomine essa tecnologia, ele paga essa tecnologia. Porque, segundo a Monsanto, isso é uma propriedade. É uma propriedade intelectual, é uma propriedade de cunho industrial, então ela tem que ser paga, né? Adquirir esse produto a partir de uma tecnologia tem que ser pago, né? Então, enfim, o problema começa a surgir a partir daí, né? A gente até hoje a gente não sabe quais são os... Tudo bem. Problema técnico. Problemas que técnicos. Vai ser solucionado. Vinheta entrando na hora errada. O programa é... Tudo bem, pode continuar? Então, e aí o Brasil, por exemplo, caiu em larga escala, caiu de cabeça na produção de transgênicos, né? Um dos nossos principais produtos transgênicos é a soja e o milho. O Brasil, produtor mundial, né, reconhecido mundialmente como produtor de soja, e tal, exportador, grande exportador de soja, e enfim, o milho também presente aqui, também é transgênico, né? Então, o que é que isso influencia diretamente, né? Quando a gente tem soja e milho, produto, matérias-primas estratégicas e básicas no desenvolvimento de outros produtos industriais e até não industriais, né? Tipo, até artesanais mesmo, assim, né? A gente vê que a gente começa a ficar num labirinto sem conseguir fugir de alimentos transgênicos, por exemplo. Né? O milho, por exemplo, ele é encontrado no cuscuz, né, na farinha de milho, normal, básica, mas é também encontrado no colorau, que contém semolina de milho, no amido de milho, né, na maisena, né, conhecida como maisena, e, enfim, em diversos produtos que são ingredientes básicos para outros produtos. Né? Ou seja, a gente acaba meio que tendo que ser forçado a ingerir transgênico porque não existe outra cadeia produtiva que não trabalhe com transgênico, né? Então, por exemplo, quando a sua mamãe coloca lá colorau no seu arrozinho ou no seu feijão para dar uma cozinha, você pode ter certeza que você está ingerindo transgênico, né? Ou seja, a coisa está muito maior do que a gente imagina, né? Então, a Monsanto, quando ela chega aqui em Pernambuco, ela não chega simplesmente só para expandir essa produção de soja e de milho, né? Ela chega estratégica, né? Ela tem interesses demasiados em produzir cana-de-açúcar transgênica. Tem interesses de produzir algodão transgênico aqui, né? Já que aqui no Nordeste também se produz algodão. E, enfim, né? Indo para mais além, não confirmado, tá? Importante deixar isso claro. Mas já especulado, produzir mandioca transgênica, né? E por que... Né, se especula que se produz mandioca transgênica. Ao redor do mundo, a Monsanto já produz tubérculos transgênicos, né? Nos Estados Unidos existia um boicote também muito forte na década de 90 em relação à batata transgênica, que foi comercializada pelos Estados Unidos, que foi comercializada pela Monsanto nos Estados Unidos, né? Essa batata também, como vários outros produtos, causava baixa na imunidade dos seres humanos e surgimento de cânceres, né? Aumento de células e, consequentemente, né, desenvolvimento de cânceres. Então, enfim, vem um grande dossiê aí problemático, né? Se a Monsanto consegue produzir mandioca, né, macaxeira transgênica, o problema está sério, né? Porque nas nossas tapiocas vai ter produto transgênico, na farinha que a gente come no dia a dia, no pirão que a gente vai comer, enfim, né? A gente não vai conseguir fugir de uma alimentação não transgênica. E esse é o interesse da Monsanto, né? É o interesse de hegemonizar, de monopolizar toda a cadeia alimentícia e produtiva da sociedade para poder, assim, se encontrar como única solução, né? É, a única alternativa de alimentação, né? Enfim, é um monopólio, é uma hegemonia. A Monsanto, ela andou confiscando, há um tempo atrás, sementes crioulas, né? Inclusive, existe um coletivo no Ceará, o coletivo Ciclovida, que saiu de bicicleta do Ceará até a Argentina fazendo resgate de sementes crioulas com agricultores orgânicos, né? E a Monsanto, ela tem um laboratório que ela tem um reservatório imenso de sementes crioulas, que servem para duas coisas. Primeiramente, para servir de reserva, né? Caso dê alguma merda, com certeza vai dar. E segundo, para melhorar a sua biotecnologia, né? Estudar sementes crioulas, né? Estudar sementes naturais é um negócio interessantíssimo para a Monsanto, para se aprender biotecnologia, para saber até que ponto podemos desenvolver sementes e herbicidas cada vez mais tecnológicos, cada vez mais eficazes, né? Então, retomando aqui a reflexão sobre como a gente pode fazer para não consumir transgênico. É um problema, porque, como a gente disse da outra vez e como falou bem o companheiro, o transgênico está em toda a matéria-prima que serve para fazer outros produtos. Então, fica realmente difícil. E um detalhe é que, por exemplo, a pessoa diz, não, mas eu comendo carne não é transgênico. Carne, frango, essas coisas. Aí é que está realmente o maior perigo, porque esses animais são nutridos quase exclusivamente, praticamente exclusivamente, de transgênicos. Basta olhar nos ingredientes das rações que se dá para as vacas, os suínos, os ovinos. Aí, a ração, por exemplo, a gente está aqui com os ingredientes da ração animal selecta. Aí, por exemplo, para novilhas e vacas secas. Composição qualitativa. Farelo de soja 100% transgênica. Milho, transgênico. Farelo de trigo. Sorgo, mel. Aí começa sulfato de ferro, sulfato de magnésio. Mas aí ainda a gente vê. Farelo de algodão, milheto, farelo de glúten de milho, farelo de arroz, casca de soja, aveia, cevada, germinho de milho. E todas essas coisas também são transgênicas. Existe aveia transgênica. Então, uma maneira também de boicotar a Monsanto começa por evitar os produtos de origem animal. Porque, como a gente viu, são os que mais contêm transgênico. Voltando a esse, né? Quando a gente tinha falado aqui do leite, né? Tipo, o leite, né? Muita gente acha que leite tem cálcio, que leite é saudável e tal. Não, é bem assim, né? O leite, né, apesar, além do leite industrial ter uma série de hormônios para se produzir mais, as vacas ingerem hormônios, são atribuídas de hormônio para poder produzir mais e tal. Tipo, o leite também é um ingrediente básico para outros alimentos, né? Tipo, como queijo, como iogurte, bolo, bolos, pizza, enfim, né? Tudo. Uma série de outras coisas, né? Tipo, ovos também, né? Os ovos, eles são provenientes de ingestão de hormônio das aves, né? Tipo, esse hormônio também é transgênico, que é injetado nas aves, e as aves também. Se você vê um ovo de granja, de um ovo industrial, né, de grande lote, você vê um ovo caipira, né, um ovo de galinha, você percebe a cor da gema. É completamente diferente, não, né? Não é só enquanto a cor da gema, não. A casca. A casca é mais leve, né? A de ovo de capoeira é mais fibrosa, enfim. Né? É, eu tô aqui também com uma outra ração aqui de suínos da empresa Campo e Roça, que tem um T bem grande aqui, né? Dizendo que é transgênico. E quando a colega falou daqui dos ingredientes, eu esqueci de falar do sorgo, né? O sorgo é estrategicamente um produto de interesse para Monsanto, assim. Tipo, o sorgo, enquanto sorgo, milho e soja são ingredientes compostos em ração, né? Ração animal. Então, quanto mais a ração animal tiver atribuída desses produtos, né, que são extremamente rentáveis, porque a gente sabe que a criação de cabeça de gado só quem faz é fazendeiro de cacife, né? Enfim, constitui fazendeiros, criadores de gado constituem um poder nesse país ainda, né? Enfim, né? Isso é extremamente interessante, né? A produção de sorgo, né? Eu tinha esquecido de incluir elas na lista, né, de coisa, né? Voltando aqui o lance da biotecnologia, é importante também a gente enfatizar algum tipo de diferença em relação à produção de organismos, né? A gente tem o cruzamento híbrido de organismos, né, que a gente é pegar plantas da mesma espécie e fazer com que elas cruzem de uma maneira natural, né, através de polinização. Então, por exemplo, você pega uma planta macho, uma planta fêmea, a planta, quando ela vai dar o pó, vai dar as flores, né, ela, dependendo da espécie, ela poliniza outra planta, que a fêmea recebe e transforma isso em semente. Então, isso é um processo natural, um processo de mesma espécie, e isso aparentemente, né, e numa escala básica, não cria nenhum tipo de dano ao ser humano. A gente tem um exemplo de cruzamentos híbridos que foi extremamente prejudicial, que é uma planta chamada colza. A colza, ela é um ingrediente básico do óleo de canola, né? O óleo que é vendido por aí como óleo saudável, cheio de ômega 6, ômega 7, ômega 8, ômega 1000, ômega 12, né, que é uma coisa extremamente saudável, mas agora, né, a gente vai desmistificar isso dizendo que não é bem por aí, né. Primeiro que canola significa uma sigla em inglês, né, que é óleo canadense de baixa acidez. Em inglês significa Canadian Oil Low Acid, né, a sigla canola. Essa canola, ela é feita a partir da planta de colza. A colza, ela é uma planta feita de processo de hibridização. Eu não lembro a planta de... Não posso falar para vocês a planta de origem agora, mas é fácil pesquisar na internet. Sobre isso, tem vários sites falando sobre isso. Sites, inclusive, de médicos preocupados com a ingestão de óleo de canola recomendada por cardiologistas, assim. E essa planta, ela libera, quando ela poliniza, ela libera uma substância que é extremamente enferma para os seres humanos, né? É extremamente prejudicial. Os agricultores que cultivam colza, eles têm que andar com uma roupa muito parecida com com quem faz uso de agrotóxico, assim. Porque o respirar essa planta pode dar enfermidades nos pulmões e no coração, né? Problema 1. O óleo de canola é feito a partir das sementes de colza. Esse óleo, em estado bruto, ele dá para enriquecer urânio, ele dá para usar na indústria pesada, assim, né, em estado bruto. Porém, quando a gente ingere ele 6, 7, 8 vezes refinado, o que diminui aparentemente a toxicidade. Porém, tem uma coisa muito bacana, assim, um fato muito bacana de se pensar, que é em 1980, na década de 80, né, não tenho certeza se é 1980, a Espanha estava começando a fazer uso do óleo de canola. E para ingerir isso na população, né, principalmente em questão de sabor, já que lá é uma população que tem um hábito muito grande de consumir azeite de oliva, né, e os óleos, ele, no sabor, ele tem uma diferença bem drástica, eles misturaram azeite de oliva com óleo de colza, né, com óleo de canola. Então, o resultado disso foi cerca de 500 mortes e cerca de milhares de adoecimentos, assim, chegando na mídia internacional, criando como um grande problema. Então, ou seja, né, se a gente for pensar nos óleos comercializados hoje em dia, milho transgênico, soja transgênico, canola transgênico. O único que foge do transgênico, girassol, aparentemente, é o de girassol. Mais caro. Mas, além de ser caro, a gente também não tem certeza que a produção de girassol também não é transgênica, né? A gente, isso, enfim, não tem como... Se, apesar de não ser transgênica, com certeza não é orgânica, né? Porque, obviamente, girassol é uma planta muito fácil a pragas, né? Principalmente a formiga. Então, é muito fácil... É muito provável que tenha uma quantidade imensa de herbicidas no girassol. Então, aqui no Brasil, né, baixou-se uma regulamentação que tem que identificar os produtos de origem transgênica, mas isso não é feito em larga escala. Por exemplo, canola, a gente não tem nada, não tem nenhum T, nenhum alerta em relação a isso. Produtos feitos a partir de óleo de canola também não tem nenhuma regulamentação sobre isso. E é muito possível a gente encontrar em supermercado farinhas de milho, né? Então, eu compro sem o T, na ilusão, porque eu... Não. É, ilusão. Exatamente, é uma ilusão. Mas para dizer como essas leis são implementadas, né? Sim. É importante... Você compra tranquilamente no supermercado milho sem aquele T, achando, esse... esse não é transgênico, né? Mas é uma ilusão, né? Existe um óleo... que ele na sua embalagem ele diz é livre de transgênico. Então, mas esse óleo ele não é um óleo encontrado em todos os lugares, né? É um Deve óleo de uma marca bem conhecida, cara, né? bem conhecida, inclusive. E depois que ele viu que existe uma. Era um óleo barato, não era um dos óleos mais caros. Era um óleo de soja, né? E depois que ele viu que estava existindo um grande aparato, né? Uma grande busca dele, né, ele aumentou significativamente o preço, né, ou seja, ele entrou num jogo de mercado. Então, mas existe, eu acredito que está existindo uma pressão em relação a isso, porque está sendo muito difícil de encontrar esse óleo aqui. Eu não vou falar a marca para não fazer propaganda, né, mas, enfim, acho que a gente vai para mais um bloco de música e depois... Vai encerrando. A gente faz umas considerações finais aqui. E aí, galera, então voltando aí pro último bloco desse programa, dá uma finalizada, umas considerações aí finais, e é isso aí. Escutam aí, galera. Então, gente, voltando aqui a falar aqui, né, sobre os transgênicos, né, é importante a gente pensar também que esses organismos, né, geneticamente modificados, eles representam uma ameaça ainda maior para os centros de diversidade de culturas deixados no mundo, assim, né. Por exemplo, a gente sabe que milho, gente, existe uma variedade infinita de milho, assim. Tipo, assim como, por exemplo, existe não tão grande quanto a de milho, mas macaxeira, por exemplo, a macaxeira que se consome no norte do país não é a mesma que a gente consome aqui, entendeu? Tipo, existe diversidades de culturas imensas, né, que cada uma delas deve ter propriedades nutricionais específicas e ricas, né, que o uso massivo, né, a utilização massiva de plantações transgênicas fazem com que isso se comprometa, fazendo a gente ter apenas uma única espécie mutante, né, tipo, e a gente acaba com a biodiversidade, né, cara, tipo, a gente prejudica não só o equilíbrio, não só a nossa alimentação, mas todo um equilíbrio que faz, por questões climáticas, ambientais e etc., o surgimento de espécies específicas, né, riquíssimas. Né? Na verdade, a história da humanidade é mais ou menos a história disso, a história de como o ser humano conseguiu levar à extinção de várias espécies vegetais, animais e também humanas. Com a colonização, foi que teve o pico, né, nisso. E continua até hoje, mas hoje o quadro que a gente está traçando hoje é altamente, assim, é um alerta muito grande, é um perigo muito grande que a gente está... Está correndo, né? Tá, a gente está sobre risco, né? Muito grande, assim, a situação está muito comprometida e as consequências são muito drásticas, assim. Só para ter uma noção aqui, apresentar alguns dados para vocês. E só complementando, e repito, o fator tempo na Terra sempre foi algo que, né, demorava eras para algo acontecer. E hoje a gente vê que demora anos. A gente, ser humano, pela dentro ação antrópica, pela ação pela ação do homem. Do ser humano, né? Do dentro homem, da vida mulheres. De um ser humano, o próprio ser humano consegue ver as mudanças que ele tá trazendo no planeta. Eu vejo, você vê, você que escuta consegue ver. Isso dentro do arco da vida de um homem. Isso é um negócio que nunca aconteceu antes na Terra. Né, enfatizando isso que a colega falou aqui ao lado agora, na Índia, trazer um dado aqui para vocês. Né, na Índia, apenas há 50 anos atrás, nasciam cerca de 30 mil variedades de arroz tradicionais. Assim. Entre esses, né, tem um arroz selvagem, que é um arroz preto, que é um arroz deliciosíssimo, assim, fibroso, é um arroz nutritivíssimo. Assim. É bastante usado pelos lados da Ásia. Né, o arroz cateto, e um outro tipo de arroz que eu não me recordo agora, né? Hoje, dessas 30 mil variedades de arroz, existem apenas 10 variedades. E essas de variedades... De quando para quanto? Em 50 anos. Em 50 anos. Né? É tipo, a gravidade do assunto. E essas 10 variedades de arroz ocupam hoje cerca de 75% da área plantada no país, assim, né? Da área cultivada no país, né? Então, ou seja, né, se a gente pensar em termos de biodiversidade, em termos de pluralidade de organismos, de espécies, assim, né? De riqueza. De riqueza natural, né? Os transgênicos, eles apresentam uma ameaça drástica, assim, né? Uma ameaça brutal, né? Uma ameaça de extermínio brutal, assim, né? E de extermínio em cadeia, né? Porque a praga que se alimenta ali do transgênico, por mais que o alimento seja resistente agora, né, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos ele não vai ser resistente, né? Vai se haver mutações genéticas a partir daí. Né? E esses animais, eles vão passar para os seus descendentes e para o equilíbrio que eles estão vivendo. Então a gente vai viver épocas de filmes de ficção científica dos Estados Unidos, assim. E isso não está muito longe, gente, de acontecer, né? É importante a gente pensar sobre isso, assim, né? Dando para concluir, assim, dando enfatizada no que a colega falou, né, que uma forma de boicote concreto a toda essa cadeia produtiva de transgênicos é a opção pela alimentação vegana, sem dúvida nenhuma, né, além das questões de criação industrial de animais, a criação de alimentação desses animais, né. Então, é importante a gente pensar nisso na hora que a gente for escolher os nossos produtos, né. Tipo, a gente já tem uma geração, gente, que tá morrendo de câncer, né? As pessoas mais idosas, elas estão morrendo de câncer, né? Ou seja, pessoas que se alimentaram de alimentação industrial durante anos e tal, elas estão tendo câncer precocemente, estão tendo câncer hoje, né? Os nossos avós estão morrendo de câncer, né? É. Então, para isso diminuir e chegar na gente, né? Tipo, eu já tive uma amiga que morreu de câncer. Sabe, eu me lembro que eu também tenho amigas até adolescentes, 16, 17 anos, que estão fazendo testes de exames para excluir a possibilidade de tumor. Quando eu me lembro que diziam isso, não, isso não dá, para mulher de menos de 40 anos não dá câncer, não dá tumor. Hoje em dia a gente já, isso já em 10 anos já se mudou, já... Crianças têm câncer, que antes não era assim, era só agora adultos. Aproveitando esse boom aí, né, a gente viu agora a Angelina Jolie retirando os seios, né, porque ela tem um gene que predispõe o surgimento de um câncer, né, tipo, é um gene que a mãe dela teve câncer e, consequentemente, passou para a filha, né, e ela fez a extração das mamas, fez mastectomia para poder... não correr esse risco, assim, né? Agora o risco dela contrair câncer é cerca de 5% e tal, né? E a gente percebe o quão dimensionado tá esse problema, né? Tipo, a gente carrega em si uso de câncer, né? Tipo, e os hábitos da nossa vida industrial, eles levam ao surgimento de câncer, né? A gente, quem vive em grandes cidades, por exemplo, e respira ares de monóxido de carbono e afins, né? Tipo, que fuma, que ingere bebidas alcoólicas. Uma coisa muito importante também pensar, gente, cerveja. A cerveja do Brasil, ela tem uma quantidade de milho gritante. Esse milho é transgênico, né? É importante a gente pensar sempre nas origens dos alimentos, assim, dos produtos que a gente consome, né? E uma das coisas importantes, além do boicote que a gente deve fazer, né, de a toda essa cadeia transgênica, é incentivar, propagar e executar plantações orgânicas e desenvolver consumos, não só consumo, né, mas uma produção agroecológica, né? A gente está pensando em se articular com produtores orgânicos. Se a gente não consegue se articular e a gente tem um espaço bacana na nossa casa, a gente plante pelo menos um tomate, que a gente consiga plantar pelo menos um milho ali para atender, se atender a nossa subsistência já é bacana, né? Mas a gente pensar em se articular politicamente em redes para que a gente consiga estar tendo uma alimentação distante dessas multinacionais, assim. Que essas multinacionais não controlem a nossa alimentação, porque é isso que a gente tá, que está acontecendo. A gente está refém da alimentação dessas empresas, né? Deixa eu só, né, aproveitar o momento, né, agradecer aí a participação aí pra galera e tal, foi muito massa. Espero, o coletivo do ZAD está sempre aberto e disponível para fazer outras parcerias e outras discussões em relação à alimentação, né? Convidar vocês a todos a aparecer. Lembrar os eventos de quarta-feira, né, às 7 horas. 7 horas lá no Dachita, restaurante vegetariano da Federal. E falando de veganismo, uma informação valiosíssima, que na sexta-feira, o que aqui estará rolando? Sexta-feira vai ter um festival de pizzas veganas, então, com queijos veganos, né? A gente vai tentar fazer um apelo orgânico, mas não sei se vamos conseguir, mas antitransgênico total, assim, né? E vai ser a partir das 5 horas da tarde, vai ter uma roda de diálogo também, mais cedo, às 3 horas, sobre os direitos LGBTs. Né? Quem tiver alguma posição crítica em relação a isso, por favor, apareça, né? Porque é muito complicado a gente pedir ao Estado, né, direitos, né, para a gente estar no mundo, né? Eu acho que direito a gente não se pede, né? A gente conquista, né? Tipo, não se deve pedir ao Estado direitos, mas existe toda uma discussão em relação a isso e longe de mim deslegitimar qualquer luta, assim, né? Mas apareçam para a roda de discussão, para as pizzas veganas, espero que vocês gostem, vai estar uma delícia. Então, esperamos todos e agradecemos aqui mais uma vez ao companheiro. E para finalizar... Pronto, e então, galera, lembrando que esse programa está sendo gravado aqui no dia 20 do 5, né, 20 de maio, então você que escutar ainda por podcast em algum lugar, tem mais 2 dias, né, hoje é segunda, tem a terça e a quarta para chegar na... para chegar no dia 22, tá, às 7 horas, lá no, no da Chita, que fica aqui perto da, da UFPE, da Federal, né? E também chegar lá na sexta, que seria dia 24, né? Então, quem vai escutar o podcast, tá, vocês ainda têm esses dias para chegar lá. Se passou depois, se vai estar escutando depois, né, saiba então que você perdeu, né? Fazer o quê? E para finalizar também, tipo, é difícil, né, de escapar dessa produção, né, de transgênicos, né, produtos, tipo, todos manufaturados, né, industrializados, comprados em supermercados, né, todos têm, né, de alguma forma, algo de exploração, né, seja a morte, né, o sofrimento de alguns animais, ou são feitos na base de transgênicos, né, isso que a gente bateu tanto hoje aqui, né, hoje não, eu não, né, que eu fiquei muito calado aqui, como sempre. E um dos poucos lugares onde ainda tínhamos, né, um pouco mais de autonomia, que é o campo, né? Chega lá também os transgênicos, chega lá todo o GMS mercado, né, para não deixar cada vez mais dependente, né, deles e dessas multinacionais que os produzem, né, contaminam o solo, degradam o meio ambiente, né, e toda a vida dos animais, tá, que vivem ali naquele espaço, né. E esse mundo, né, cada vez mais doente, né, mais produtor, né, de doenças, né, vai se alastrando, né. E se aqui, né, na cidade, né, já sofremos, né, mais visivelmente a degradação, né, desse meio ambiente devido ao capitalismo, né, basta, tipo, sair de casa e respirar esse ar poluído, né, e que mata milhares, né, não só por acidentes, né, de carro, né, mas de carro também matando milhares de pessoas por problemas respiratórios, né. E por isso vem também a reivindicação de andar de bike, né, e o campo, né, onde começa a existir também esses outros problemas, né. Então, galera, fica a dica aí, né, por isso se organize, como dizia também o Plant Rap, né, não compre, plante, tente fazer uma hortinha na sua casa, e mesmo você que mora em apartamento, pelo menos alguns temperos dá pra plantar, né, um manjericão, um alecrim, dá pra plantar. Esses alimentos, como o coentro, né, são temperos pequenos, né, dá pra colocar ali na janela, só não cuidar pra não virar o jarro na cabeça de ninguém, mas dá pra plantar. E você, morador aqui da Roda de Fogo, Engenho do Meio, das Palmeiras, tá, ou até onde esse transmissor alcançar, que de repente tem mais um espaço, né, na sua casa, tem um quintalzinho, tem um terraço na frente, né, dá pra plantar mais ainda, né? Então use, né, esse espaço, faça uma hortinha, tá, e tenha cada vez mais autonomia, né, alimentar, né, e organize seu tempo também, né. É difícil, né, já que o capitalismo quer lhe sugar toda hora, quer lhe apartar também do processo de cozinhar, né, a sua própria comida, por isso que a gente acaba comendo tanto, né, biscoito, nesse miojo, mas é preciso ter esse tempo, né, para cozinhar e ficar menos dependente do mercado. E lembre-se que quando você, né, consome alimentos de origem animal, você consome também em dobro, né, os transgênicos, né, os pesticidas, né, todos esses venenos, você está consumindo os antibióticos, né, você está consumindo isso em dobro, né. E se já existe uma quantidade grande desses venenos, né, nas verduras, frutas, legumes, né, imagina você consumindo esses produtos e ainda mais a carne, né, de um animal, né. E fora a morte desse animal, né, o que já é péssimo, ainda vai na carne dele, para sua mesa, esses venenos, né, que ele consumiu se alimentando dessas rações transgênicas, que a gente já citou aqui também no programa, e os venenos que colocam no seu pelo, né, para evitar carrapatos, algumas doenças, né. E para isso eu reforço, né, a dica da hortinha na sua casa e de uma alimentação cada vez mais não industrial, né, orgânica, tentando fugir também dessa exploração animal, né. E é isso aí, galera. Até segunda que vem, para quem está escutando aí no ar, né, na sintonia do rádio. Então fica aí com mais uma música, uma banda que chama Icons of Field, com uma música que chama Success on the Plate, que é pra, tipo, é sucesso no prato, né, para quem. Falou aí, galera. Tchau. We'll be right back.